Panorama Agrícola para 14 de fevereiro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua cheia, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 14 de fevereiro. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: dinheiro emprestaste, inimigo criaste. No programa de hoje você confere uma dica para ser organizado. No boletim do SC Rural, saiba como acessar recursos desse importante programa de Estado. E no domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Ligue e participe aqui do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. Ou envie sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Seja organizado, defina prioridades em sua vida, simplifique as coisas e faça um planejamento. Seja também equilibrado e realista. São dicas da revista Despertar de como aproveitar bem o seu tempo. É hora das notícias. O Brasil fechou o ano passado com saldo positivo para a agricultura orgânica, segundo dados do Ministério da Agricultura. O número de organismos avaliadores de conformidade no setor mais que dobrou, e o número de produtores e unidades produtivas teve um crescimento de 22% se comparado a 2012. Esses dados refletem um aumento dos produtores orgânicos em todo o país. Em 2012, o Brasil contava com 5.500 produtores agrícolas que trabalhavam segundo as diretrizes dos sistemas orgânicos de produção. O ano de 2013 fechou com 6.719 produtores e 10.064 unidades de produção orgânica em todo o Brasil. Só na região sul do país são 1.896 produtores e 3.165 unidades de produção certificadas. As perspectivas para 2014 são de continuidade às diretrizes do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que tem como meta atingir um total de 28 mil unidades de produção agroecológica até 2015. Atualmente, o Brasil conta com 12 mil unidades. Os produtores de frango, a indústria que processa o frango, vai poder usar nas embalagens um selo em que se lê livre de hormônios ou sem uso de hormônios. A conquista da União Brasileira de Avicultura está sendo autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo a União Brasileira de Avicultura, apesar do mito do uso de hormônios na criação de frangos, o ganho de tempo no período entre crescimento e abate de frangos comerciais é fruto do trabalho para desenvolvimento genético. Livre de hormônios, sem uso de hormônios, então, o frango processado pela indústria brasileira. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Será que uma organização de agricultores pode fazer um projeto estruturante ao SC Rural pedindo a aquisição de um veículo? A resposta você ouve a partir de agora com Osmar Trombeta, gerente do Fundo de Investimentos Sustentáveis do SC Rural. Pode, desde que esse projeto, vamos dizer assim, o investimento ele se justifique técnica e financeiramente. Nós temos situações já onde houve apoio para aquisição de veículos, mas para ir destinado à coleta do leite. Por quê? porque as empresas, ou no caso as organizações dos agricultores, eles não têm o suporte suficiente para a implantação de uma indústria. Então houve esse processo de parceria e em algum momento essa organização ela entendeu de que seria muito mais barato, muito mais econômico ela fazer investimento na aquisição de um caminhão do que continuar pagando frete para terceiros. Então é claro que existe sempre um percentual, o programa SE Rural ele contribui com 50% do valor total, e os limitado a R$300 mil, e a organização dos agricultores, então, ela entra com o restante. Então, se essa instituição, se essa organização dos agricultores, ela comprovadamente precisar desse veículo, e ele demonstrar ser viável, é possível sim. Para isso, existe todo um trâmite, que essa organização dos agricultores, então, deve ir ao escritório municipal da EPAC, preencher um documento chamado manifestação de interesse, e a partir daí nós temos então as análises em dois níveis, que é a nível regional e a nível aqui da Secretaria Executiva Estadual. Em havendo, vamos dizer assim, a comprovação dessa viabilidade, é autorizado então a elaboração do projeto para futura aquisição desse bem. Até que data pode-se fazer essa manifestação de interesse? Bom, as manifestações de interesse nós temos quatro datas básicas. É de recebimento, que é agora no mês de abril, em junho, agosto e outubro. Essas datas elas são fixas pelo fato de nós trabalharmos sempre com recursos orçamentários. Então nós temos um orçamento, o Estado disponibiliza o recurso mensalmente. Então, para que não haja assim, um comprometimento do programa com os agricultores e que, eventualmente, nós tenhamos alguma dificuldade financeira, então, nós recebemos nesses quatro momentos e aí nós podemos, então, fazer a distribuição das manifestações de interesse ou a elaboração dos projetos no decorrer do tempo com a certeza de que aquilo que será comprometido com os agricultores será cumprido. Que outras ideias ou projetos, além desse exemplo citado, a aquisição de um caminhão para entrega da merenda escolar, que outras ideias ou projetos podem ser apoiados? Nós diríamos que todo e qualquer empreendimento ou toda e qualquer iniciativa que venha possibilitar aos agricultores aumentarem a possibilidade de obter recurso, de que entre mais lucro na sua propriedade, desde que haja viabilidade técnica, econômica, e que sejam já atividades que existam no Estado e que sejam comprovadamente adaptáveis, é possível o apoio. Não apenas atividades agrícolas, não agrícolas também, como nós temos alguns casos, por exemplo, a produção de vassoura no meio rural, o turismo rural. Então aqui são dois exemplos que a gente está trazendo, mostrando de que é possível sim outras atividades, porque o grande propósito do SE Rural é buscar alternativas para que a família do agricultor não apenas permaneça no campo, mas no meio rural, mas permaneça com boas condições de vida e principalmente tenha o seu trabalho reconhecido através de um retorno financeiro. Primeiro passo, então, procurar o escritório municipal da EPAC. Exatamente, esse é o primeiro passo. Nós temos recebido algumas solicitações e sempre essa é o nosso indicativo. E a razão básica é de que os agricultores, através de suas organizações, eles têm que dizer o que eles querem. Isso e que nós chamamos, nesse momento, da manifestação do interesse. E isso passa, então, pela orientação, inclusive, não é apenas o preenchimento do formulário, mas as orientações que as equipes locais da EPAG têm, detalhes operacionais, porque muitas vezes, e o que a gente sempre procura orientar, que o SE Rural não é apenas um programa, não é um programa para puro e simples repasse de recursos, e sim é um programa que tem a possibilidade de apoiar bons projetos. E não adianta apenas fazer o projeto, é importante que haja depois um acompanhamento técnico, e quem possibilita basicamente esse processo é a EPAG. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o gerente do SE Rural, Osmar Trombeta. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.